espera e não desespera na beira do cais. Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais. Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar. E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. Teu olhar inquieto vacila em qualquer direção. O seu corpo empinado desfila na escuridão. Ela é estrela que brilha na vida que traz. Ela é a mulher maravilha da beira do cais. Ela é a mulher maravilha da beira do cais. Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes. Ela vai levando nas mãos milhões em presente. No instante se torna mocinha do interior, um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor. Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor. Como pai pergunta o pai a filha querida. Ele quer saber como é que está a sua vida. Ela diz que é muito feliz na vida que traz, que trabalha como secretária da beira do cais. Que trabalha como secretária da beira do cais. Como vai? Pergunta o pai a filha querida. Ele quer saber como é que está a sua vida. Ela diz que é muito feliz na vida que traz, que trabalha como secretária da beira do cais. Que trabalha como secretária da beira do cais. Que trabalha.